E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.